Aí, DJ! Saudando geral pro jovem casal, batendo palminha, palminha, palminha, é palma, Nazinha. Festa Ipanema, meu amor. Festa Ipanema, meu amor. Janeiro que o clima fica bom. Barraco com a bunda novinha, sem bicha, caiu o copão. De quatro tu vai no chão, menciona que o pai tá on, pai tá on. Festa Ipanema, solta o chão. Festa Ipanema, meu amor. Batendo palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha. Festa Ipanema, meu amor. Palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha. Festa Ipanema, meu amor. Andrés Cidiz, o moral de Ibicoara.